Nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua casa. Neste mês de agosto, em todas as igrejas do Evangelho Vida Abundante, a grande campanha do livramento. Todos os pastores estarão reunidos na mesma fé para decretar que o livramento de Deus alcance toda a sua casa. Deus tem um propósito para a sua vida. Mês de agosto, a grande campanha do livramento em todas as igrejas do Evangelho Vida Abundante. Rádio Monumental reserva uma hora de sua programação por semana para ajudar as pessoas que mais precisam. Toda segunda, das 14 às 15 horas, programa Momento Solidariedade. Momento Solidariedade. Apresentação e coordenação, Suzy Mendonça. Se você está precisando de alguma ajuda ou conhece alguém que precisa, este programa vai te ajudar. Programa Momento Solidariedade, toda segunda-feira, das 14 às 15 horas, aqui na Rádio Monumental. Ajude e participe. Programa Momento Solidariedade. Este programa vai ajudar você. De segunda a sexta, das 6 às 7:30 da manhã, você acorda muito bem aqui na Monumental com Renato Ribeiro, no programa Manhã Sertaneja. Manhã Sertaneja, de segunda a sexta, das 6 às 7:30 da manhã, com Renato Ribeiro, aqui na sua Rádio Monumental. Acorde muito bem, em alto astral, na Monumental. Programa Manhã Sertaneja, você não pode perder. De segunda a sexta, das 10 ao meio-dia, aqui pela sua Rádio Monumental, você ouve o programa A Hora da Decisão. Programa A Hora da Decisão. Apresentação, Pastora Simone Mendonça. Um programa que leva a palavra de Deus, uma palavra amiga para o seu elevo espiritual. Programa A Hora da Decisão. Apresentação, Pastora Simone Mendonça. De segunda a sexta, das 10 ao meio-dia, aqui pela sua Rádio Monumental. Não perca! Eu vou seguir com fé. Estou correndo, tenho pressa. Um amigo me espera. Todos os dias ao meio-dia, aqui pela Rádio Monumental, você acompanha o programa Dramas da Vida. Apresentação, Pastor e Reverendo Luiz Carlos Mendonça. Programa Dramas da Vida. Uma palavra de fé e esperança no seu rádio. Todos os dias, ao meio-dia. Programa Dramas da Vida. Não perca. Estou correndo, tenho pressa. Um amigo me espera. Você se lembra dessa música? E essa aqui? Hey Jude, don't make it bad. Essas e muitas outras você confere todo sábado a partir das 7 da manhã, aqui na Monumental. Fala, Maurício. Este é o seu programa de todos os sábados de manhã. O melhor da música internacional de todos os tempos. É uma verdadeira viagem musical ao passado, nas asas do sucesso de outrora. Mas nós tocamos também músicas do presente, músicas da atualidade, enfim, músicas de todo sempre. É imperdível, todo sábado, a partir das 7 da manhã, aqui na Monumental. O melhor da música internacional de todos os tempos, com Maurício Carvalho. Este programa você não pode perder. Pensou em ovos? Pensou. Rafael Ovos. É isso mesmo. Rafael Ovos. Ligue ou chame no WhatsApp 996347723. 996347723. Ovos de qualidade, fresquinhos, diretamente do produtor para a sua mesa. Rafael Ovos. Rafael Ovos. Esse você já conhece. É uma belezura de ovos. Quando você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido.

Toca, toca o que você gosta de ouvir. Monumental. Minutos aqui na Monumental, 13:11, boa tarde. Muito boa tarde, querido ouvinte, que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, o seu local de trabalho, onde você estiver ligadinho aqui na Monumental. Uma ótima e abençoada tarde, gente, segunda-feira pra você. Que Deus abençoe a sua semana aí, viu, querido ouvinte? E agora no ar, hein? Até as 14 horas, o programa Gospel Monumental. Essa programação que leva até você o melhor do louvor e adoração. Mas sempre o melhor louvor e adoração que você, querido ouvinte, mais gosta de ouvir. Porque aqui é só você ligar e participar. Eu sou Suzy Mendonça. Sempre com muita alegria, com muito prazer, tô aqui para atender a sua canção, tocar o seu hino preferido, hein? E você já pode ligar, já pode participar aqui do Gospel Monumental, querido ouvinte, ó, tem várias formas aí de você pedir a sua canção, então não tem desculpa não, hein? Pode pedir aí o seu louvor, ó. Você pode ligar aqui no estúdio da Rádio Monumental pelo 3013-2171, tá? Esse é o telefone aqui do estúdio, então, da Rádio Monumental, 3013-2171. Esse número, querido ouvinte, também é o WhatsApp. É o WhatsApp aqui da Monumental, tá? É o 3013-2171, esse também. Então, ó, é o telefone e o WhatsApp aqui da Rádio Monumental. Então você pode ligar pra pedir a sua canção e pode pedir também através do WhatsApp, mandando seu áudio aí, a sua mensagem a gente toca pra você, tá? Outra forma de você também participar aqui do nosso programa é pelo YouTube, querido ouvinte. É! Tá online aí, ó? Então entra aí no YouTube. Isso, entrou? Aí você vai me ver aqui. Olha eu aqui, querido ouvinte, no YouTube. Digita aí Rádio Monumental, é. Aí você vai ver uma letra aí, né, nas cores amarela, vermelha. Isso, da Rádio Monumental, querido ouvinte. Pode clicar aí. E eu aqui, ó, você não só ouve, mas agora assiste o Gospel Monumental. Também pelo Facebook, você clica no link aí, pronto, já cai na live aqui da Rádio Monumental, na nossa transmissão aqui, pra você pedir o seu louvor. Tem um espaço aí pra você pedir a sua canção, tá? Querido ouvinte, então liga pra mim, então participe, 3013-2171, tá? A linha está liberada, o WhatsApp também aqui, ó, pra você ligar e pedir a sua canção. Eu tô aguardando, hein? 1313 na Monumental. A gente toca, toca o que você gosta de ouvir. Monumental. O homem das mãos curadas está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. O homem das mãos curadas está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. Ele opera maravilhas, faz milagre acontecer. Caminhou por sobre as águas, porque ele tem poder. Ele abriu o mar vermelho e o povo passou a pé. O homem das mãos furadas é Jesus de Nazaré. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. existe impossível, não há como duvidar. A viúva de Naim chorava o filho que perdeu. Jesus tocou no esquife e o jovem reviveu. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. Lázaro estava morto, já fazia 4 dias. Também já tinha morrido a esperança de Maria. De repente chega o mestre e disse com voz de amor: Lázaro, vem para fora. E o morto ressuscitou. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. Deitado em uma cama, trouxeram um aleijado. Por causa da multidão, subiram pelo telhado. Chegando em frente ao mestre, simplesmente ele falou: levanta na cama e anda. E o paralítico levantou. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. Aquele que estiver triste, ele vai fazer sorrir. Ele opera coração, sem precisar de bisturi. Ele dá vista aos cegos e expulsa Satanás. Não há coração que aguente as maravilhas que ele faz. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. Mas o homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. A gente toca, toca o que você gosta de ouvir. Monumental. Horas e 18 minutos na Monumental. Querido ouvinte, pode participar do nosso programa, pedir a sua canção, o seu louvor. Participe pelo telefone, pelo 3013-2171, tá? A linha está liberada, você pode pedir aquela bonita canção, aquele bonito louvor que você tanto gosta, que a gente toca pra você. Esse é o número também, querido ouvinte, 3013-2171, também é o WhatsApp, tá bom? Pode mandar, então, pode pedir o seu louvor, a sua canção pelo WhatsApp, que a gente também atende o seu pedido. Ou participe também pelo Facebook e pelo YouTube. E antes de atender, começar a atender aqui as nossas, né, os nossos pedidos, né, os nossos ouvintes, querido ouvinte, deixa eu falar para você, né, sobre o associado aqui do programa Gospel Monumental, né, para você que quer se tornar um associado aqui da nossa programação. Querido ouvinte, para mantermos, né, essa programação aqui, o Gospel Monumental no ar, você que gosta dessa programação, que gosta dos louvores, né, que gosta aqui também, aqui da nossa programação, estamos, querido ouvinte, né, falando então aqui para você quiser contribuir e ser um associado do programa Gospel Monumental. Aí você fala, irmão Suso, como é que eu faço, né, para me tornar um associado? Querido ouvinte, você pode entrar em contato conosco, tá bom? E nós estamos pedindo, né, ajuda para os ouvintes manter essa programação no ar, gente, porque aqui na Rádio Monumental, manter essa emissora aqui, o custo é muito alto, é tudo muito alto para manter essa programação, para manter a Rádio Monumental no ar, né? Então, nós estamos pedindo, então, essa contribuição, principalmente para você que gosta aqui do programa Gospel Monumental. Você fala, ô Mansuz, eu gosto da programação, quero ajudar a manter essa programação no ar. Você pode estar mandando a sua contribuição, querido ouvinte, por apenas R$20, tá bom? R$20 para você ajudar a manter essa programação, que é o Gospel Monumental. Você ajudando essa programação, né, você se torna um associado aqui do nosso programa e para estar, né, uma forma de gratidão, de agradecer você que vai se tornar associado, que vai participar conosco, nós vamos estar, querido ouvinte, todo mês vamos fazer um sorteio. Toda última sexta-feira do mês estaremos fazendo um sorteio aqui para você que quer se tornar um associado aqui no programa Gospel Monumental, tá bom? Para todos então que estão ouvindo, que estão acompanhando essa programação, nesse mês de julho, né, nós fizemos o sorteio na última sexta-feira, né, de uma Bíblia Sagrada, da harpa, que contém também a harpa cristã, então fizemos sorteio de uma Bíblia. Esse mês de agosto também, vamos entrar no mês amanhã, o mês de agosto, na última sexta-feira do mês de agosto, haverá um novo sorteio para você que participa, né, que se tornar um contribuinte aqui do programa Gospel Monumental. Eu creio que você ajudando a manter essa obra de Deus, Deus também vai abençoar a sua vida, querido ouvinte. Nós vamos estar orando pela sua vida, tá bom? Vamos fazer essa especial para vocês e toda a última sexta-feira vamos estar fazendo um sorteio para você que se tornar um associado aqui do programa Gospel Monumental. Então participe conosco, né? Cremos que R$20 é um valor que não pesa para ninguém, eu creio, né? Então se você puder nos ajudar, puder contribuir, mande a sua contribuição, se torne um associado do programa Gospel Monumental. Eu vou estar enviando a chave Pix para vocês. Vocês podem estar contribuindo pela chave Pix. Vou passar, olha, pelo 12, tá bom? É número de celular. 12-992-01-2543. 12-992-01-2543. Você envia sua contribuição de R$20. Esse número também é o WhatsApp. Nos mande aí o seu nome completo, da sua família, para a gente colocar aqui no nosso livro de oração. Vamos estar fazendo uma oração especial para quem se tornar um associado aqui no Gospel Monumental. E na última sexta-feira do mês de agosto, vamos estar fazendo um sorteio. Você vai participar de um sorteio. Tá bom, querido ouvinte? Então, você que sentir no coração, venha contribuir conosco, né, com um valor de R$20 e nos ajude a manter aqui o programa Gospel Monumental no ar. 13h22, vamos agora atender, vamos pra música, vamos atender os nossos queridos ouvintes. Deixa eu mandar aqui um grande beijo, né, pra quem nos acompanha pelo YouTube, que é a Claudineia, lá de Pindamonhangaba, né, Claudineia? Ô, minha querida, grande abraço, Deus abençoe, muito obrigada aí pela participação, pela sintonia. A Cláudia tá nos acompanhando, participando pelo YouTube, e ela fala aqui, olha, a paz do Senhor, irmã, eu, Claudineia, e Cleusa, né? E pastor João Carlos, estamos ligadinhos em Pinda. Toca escudo pra nós. Ô, oh, minha amada, grande beijo pra todos vocês aí, viu, Claudineia? Deus abençoe. Ela pediu e vai ouvir, vem chegando escudo com voz da verdade. 13h22 na Monumental. Me acalmou. Tudo acalmar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se o que você gosta de ouvir? Monumental. 1080.